Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações espectrais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 153º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E no episódio 153, graças a uma sugestão de meu querido ouvinte Alexandre Marcos, vamos falar a respeito de uma série que eu particularmente sempre deixei claro que sou um fã incondicional, que é um dos tokusatsus mais mambembes e ao mesmo tempo mais maravilhosos já feitos na TV japonesa, que se chama Spectrum. E para falar a respeito do Android enviado pelos dominantes, eu trouxe aqui o meu cientista louco do espaço, o senhor pensador louco. Fala, meu gorilinha. Meu objetivo é a cloroquina! Ah, não, peraí, esse é outro. Ah, tá bom. Sempre posso contar com esse cretino pra fazer uma coisa dessas. Dos incas venezuelanos, desculpa, esse é outro episódio, desculpa. Tá bom. E esse que vocês já ouviram falar é ninguém mais, ninguém menos que o senhor R. Bamondes. Fala, filho de uma égua. Spectroman, eu vou acabar com você. Ok, agora depois, quando você continuar a conversa, você tira o ovo da boca, tá? Obrigado. Não, foi uma imitação a mambembe do caras, poxa. Puta, bota mambembe nisso, mas muito bem, muito obrigado, pô, viu? É que eu não tenho altivez da voz do professor Girafales, senão tava melhor, né? Tá bom, tá certo. E pra completar este quarteto de idosos, que pode-se inclusive dizer que estão no grupo de risco do coronavírus, temos aqui nosso querido Maurício Birotti. Fala, Mau Mau. Opa, tudo bom com vocês? E grupo de risco, eu tô fugindo. Né? O Dr. God só não ganhou porque ele era japonês, porque se fosse chinês já tinha inventado esse vírus faz tempo. Não é verdade? Muito bem, então. Então, voltamos daqui a pouquinho com tudo o que você queria saber e o que você também não queria saber sobre Spectrum-Man depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quiser auxiliar financeiramente a criação e a manutenção daqui do Paranerdia, por favor, pense em participar de alguns dos nossos sistemas de mecenato. Temos o Apoia-se, que fica no endereço apoia.se/paranerdia, e o aplicativo PicPay, no endereço picpay.me/paranerdia. Temos apoios a partir de R$1 e acreditem, esse R$1 já nos ajuda de maneira maravilhosa a manter o nosso site e o nosso podcast funcionando. Então, por favor, ajudem. É muito importante isso para nós. Em seguida, os nossos métodos de contato. Temos o e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br. Temos também o nosso Twitter, @paranerdia. Nossa página no Facebook, que é o facebook.com/paranerdia. E o nosso grupo aberto no Telegram, que é t.me/paranerdia. Ou simplesmente procure Paranerdia dentro do aplicativo do Telegram, que o grupo lá está muito divertido, com bastante pessoal interagindo, desenhos, informações, opiniões, muita coisa interessante está acontecendo no grupo aberto do Telegram, tá? O Paranerdia, eu vou fazer o possível e o impossível para agora, neste meados do mês de junho, fazer com que o Paranerdia se torne quinzenal. A gente ainda não atingiu as metas do Padrim, do Mecenato e do Apoia-se, do PicPay, mas eu tô querendo tentar fazer com que o Paranerdia se torne mais frequente, para assim, quem sabe, vocês ouvintes terem mais informação e divertimento durante esse período de quarentena. Outra coisa que eu estou tentando ressuscitar também são os nerd maratonistas. Eu tenho ainda alguns episódios da segunda temporada de Agrético para lançar, também de Doctor Who, também, que ficou por lançar também, e eu tenho alguns outras séries também gravadas com outros participantes daqui do Paranerd. Então aguardem que muito em breve o Nerd Maratonista vai voltar, e eu quero que inclusive vocês, queridos ouvintes, nos sugiram séries que vocês gostariam de ver maratonadas nesse programa. Outra coisa também muito boa para vocês verem é o canal do YouTube do Paranerdia, que é o youtube.com/paranerdiatv. Apesar de estar tendo poucos vídeos do tipo As Nerdices do Nerdmaster, que é outra coisa que eu também estou tentando ver se eu consigo botar para funcionar de novo, pelo menos as gravações ao vivo de vários dos Paranerdias estão acontecendo em lives do YouTube. Então fiquem de olho no canal do YouTube do Paranerdia, que vocês podem ser surpreendidos logo menos com gravações ao vivo, em que vocês podem inclusive participar por comentários nas lives do YouTube. Então é isso, gente. Fiquem por agora com este excepcional episódio sobre Spectrum. Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. Volta. Então tá, Spectraman, né? A série da década de 70 no Japão, que aqui no Brasil foi lançada na década de 80, para ser mais exato na brincadeira, foi na TV Fuji Television de 2 de janeiro de 71 até 25 de março de 72, sendo que aqui no Brasil passou primeiro lugar de 81 a 82 na Record, em parceria com a TVS do seu Sol Silvio, né? Do seu patrão. E depois. O dono do baú. Né, o dono do baú. E onde realmente fez o sucesso foi de 83 até 90 na TVS. Atualmente a SBT. Babamondes, me conta cá uma coisa, meu amor. O Spectraman, o Spectruman, no japonês, não teve sempre esse nome. Você pode nos brindar, por favor, com a lista quase interminável de nomes que essa série teve? Ele começou, assim, a maioria dos lugares diz que a série mudou no final pro pra ser uma série do Gore. Mas quando a gente achou, eu procurei aqui no, no, nas pesquisas e foi o contrário. O que eu achei aqui foi que a, o primeiro nome era o Macaco do Espaço Gore, o Tio Engine Gore. E depois mudou para o Macaco do Espaço Gore contra Spectrum Man, que aí foi o mesmo, o Tio Engine Gore, Tai Supectoroman. E terminou exatamente como Spectrum Man. Lá no final, já na, no terço final do, da série. Num total de 63 episódios, uma temporada. Porque esse é outro daquelas maravilhas que a gente tem na televisão da década de 80, que a gente pensava que tinha, sei lá, uns 500 episódios, né? Mas na verdade eram só 63. Tá aí Caverna do Dragão, que não nos deixa negar. Ô, né? Caverna do Dragão. Dom Drácula, então, que era beleza, Dom né? Drácula, Dom cara. Drácula era meia dúzia de episódios, olha lá. Ai, repetia ai. Tudo em looping, né? Então a né? gente não tinha onde ver e ficava assistindo. Sim, com certeza, cara. Era uma seara maravilhosa de animações e seriados que a gente achava que tinha trocentos episódios, mas não tinha porra nenhuma. Então tá, Pensador, o senhor na sua maravilhosa voz de locutor de rádio AM, por favor, nos lance aqui a sinopse de Spectrum Man. Vamos lá. O seriado contava a luta do androide Spectrum Man contra o genial cientista Dr. Gore e seu divertido auxiliar Caras, ambos simbiontes simioides, homens macacos. Além da tradicional guerra do bem contra o mal, as aventuras de Spectrum Man faziam com que o telespectador refletisse sobre os problemas causados pela poluição. O tema esteve presente em praticamente todos os episódios. Os monstros criados pelo Dr. Gore usavam o lixo como matéria-prima. Exatamente. Então já vamos deixar claro que o personagem principal dessa bagaça é sim o Dr. Gore. Ninguém aqui... Eu quero botar agora um desafio. Ninguém aqui, nesta conversa, assistiu o Spectrum Man por causa do herói. Pensador, sim ou não? Com certeza. Dr. Gore era incrível, cara. O cara fazia reciclagem. Né? Mal, sim ou não? Você assistia por causa do Gore ou por causa do Spectrum Man? Por causa Mal. Do Gore. Por causa Nossa. Do Gore, muito bem. Balmondes. Cara, sim. Cara, todo o seriado, se você for procurar bem, todo seriado, ele faz sucesso é por conta do vilão, cara. O herói é um bosta que só tá lá reagindo. Quem faz a ação é o vilão, cara. O vilão é o centro dessa porra. Estamos falando, obviamente, do Dr. Gore, vilão e principal personagem da série. E com todo o prazer eu digo, foda-se o Spectrum Man. O genial cientista do planeta Epsilon, habitado por macacos antropomórficos, né? Nossos simioides, como já foi falado pelo lindinho do Pensador. Pacíficos e tecnologicamente avançados. Planeta dos macacos, alguém? Alguém? Não? Não, pois é. Não. Mas, cara, assim, Nerdmaster, o importante ali é que eles pegaram um monte de coisa que era, assim... foi uma receita muito legal, eles pegaram coisas que estavam na moda naquele momento, inclusive a série se passa, como foi gravada em 71, em 67 que explodiu o problema da poluição de Tóquio, foi em 67, foi muito próximo, então estava em voga toda a questão, os japoneses estavam discutindo a questão da ecologia já naquela época, para chegar em 2000, 2000 e pouco, com Tóquio sendo uma cidade praticamente modelo de limpeza. Então os caras, isso aqui que aconteceu aqui no Brasil também, só que a gente cagou pro negócio. Eles já resolveram fazer alguma coisa, começaram a trabalhar no pouquinho e foram mudando. É nessa hora que a gente tem que falar: veja bem, Japão, né? Japão faz, não. Japão quer, Japão faz. Brasil quer, Brasil foda-se. Né? Cara, mas Mal, você tem toda a razão no que você falou, mas ao mesmo tempo. Vocês têm que ver a quantidade de referências que Spectrum Man usou para se tornar essa série tão icônica, pelo menos para mim, foi extremamente icônica na minha formação. Eu diria, sem pestanejar, que se não existisse Ed Wood, não existiria Spectreman. Porque vejam bem. Não, na boa. Olha não, só. Eu concordo 100%. Spectreman se inspirou muito em O Dia que a Terra Parou, que era o filme no qual Klaatu vem do espaço com o Gort, que era o robô mega genocida lá, para destruir o planeta Terra por causa da poluição, da proliferação de armas nucleares e etc e tal. E O Dia que a Terra Parou, por sua vez, foi baseado no Plano 9 do Espaço Sideral do Ed Wood, no qual alienígenas vinham para a Terra para acabar com a espécie humana que estava poluindo demais seu planeta, revivendo cadáveres para conseguir esse feito. Então, assim, é tudo uma sequência de eventos. Se não houvesse o Plano 9 do Espaço Sideral, com certeza não haveria Spectreman. Com certeza. E, ouvintes, recomendação. Assistam Plano 9 do Espaço Sideral se vocês nunca assistiram, cara. É de chorar, de tanto dar risada, cara. Sim. É maravilhoso de tão ruim que é, cara. E assistam também O Dia que a Terra Parou, não o remake com o Keanu Reeves, o original, que é muito bom. Sim, com certeza. Aí, continuando a sinopse do personagem Dr. Gore, né? Ao chegar na Terra com o seu disco voador, com aquele pratinho sem vergonha de disquinho voador girando no maior clichê do mundo, né? O Gore fica maravilhado com a natureza exuberante do planeta Terra. Diz que, inclusive, é uma joia no meio do espaço, tal e coisa. E ele fica horrorizado, e nós também, com as barbáries que os humanos fazem poluindo tudo com fumaça e dejetos tóxicos de suas fábricas. O brilhante Dr. Gore, então, decide atacar os humanos com monstros gigantescos feitos a partir da própria poluição dos humanos. Ou seja, o cara era um gênio, cara. Eu não sei como é que as pessoas consideram o Dr. Gore um vilão, porque ele foi o primeiro personagem na televisão que eu vi usando Libras, tá? Ele reciclava, tá? E a única coisa que ele queria fazer é se livrar do mundo, ou seja, tá mais ou menos igual o coronavírus. Se livrar da espécie humana, o mundo não. Não, se livrar da... Exatamente. Se livrar da espécie humana para salvar a Terra. Mas se você for ver, por exemplo, várias séries japonesas depois copiaram isso, o próprio Giban, por exemplo. Sim. O Giban, o próprio... Inclusive era um doutor, né? No final das contas a gente descobre que era um monstro feito de lixo mesmo, que se formou no lixo tóxico. Uhum. De Tóquio, inclusive. Uhum. E outra coisa que eu acho é que, assim, quando eu olho... não sei vocês, mas quando eu olhava pro Spectreman, eu achava que o Spectreman era mais velho que o Ultraman, por conta da qualidade das roupas, dos monstros, etc. E aí, quando eu fui pesquisar aqui, uma surpresa que eu tive foi que o Ultraman é mais antigo ainda, o Ultraman é de 66. O primeiro também é mais antigo, o primeiro Ultraman é a década de 60, e essa porcaria aqui, essa maravilhosa porcaria é da década de 70. Eu assisti nos anos 70. E eu acho que a ideia toda de colocar o Gore como principal, até porque ele chama, né? Ele realmente é o cara da ação ali no seriado. Você vê que o Spectreman, no primeiro e segundo episódio, ele aparece muito pouco. Sim. O Gore parece, tipo, ele ocupa muito tempo da tela. Não à toa que o primeiro e o segundo episódio é Dr. Gore, o criador de monstros. Sim, exatamente. Sensacional. Agora, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Enquanto eu tava pesquisando, lendo a pauta e tudo mais, eu fui rever alguns episódios, fui ver umas imagens e tal. Daí eu tive uma epifania, assim. Que eu lembro da cara do Dr. Gore com aquela peruquinha de He-Man e aqueles lábios inchados. Não, peruquinha de principiada. É o primeiro e definitivo macaco loiro. Sim. Mas vocês olham pra cara dele, toda inchada, cheia de calombos, aqueles lábios inchados que não se mexiam, aqueles olhinhos apertados e tudo mais. Agora, como exercício de imaginação, ouvinte, peguem a cara do Dr. Gore e logo em seguida vejam o Stallone hoje em dia. Você nota umas similaridades ali. Mas, sabe, depois do Botox. Só falta o cabelo. Isso. O Dr. Gore foi um macaco que colocou Botox. E aí pegou o Stallone. Cara, se você pegar qualquer uma dessas das senhoras que usam muito Botox, fica com a cara toda paralisada, Vai ver, parece a máscara do Dr. Gore, cara. É, parece que é um negócio colado em cima do rosto. Cara, exatamente. E a máscara do Gore e a máscara do Caras, cara, era de uma mambembice, era de uma surrealidade tão grande que tu via nítido, mas nítido os dentes do ator japonês lá dentro da máscara, cara. Eu revi uns episódios e dava pra ver mesmo. Dava, cara. Tu vê a boquinha do ator lá dentro mexendo na máscara. Porque a porra da máscara, como falou bem aqui, o Bobode, é uma porra rígida. A máscara não tem expressão. O ator tinha que ser... A brincadeira do Gore falar em Libras é que ele fazia gestos muito espalhafatosos, tal e coisa, porque o próprio ator já tinha percebido nas primeiras testes da máscara que ele não conseguiria fazer expressão nenhuma com a porra novamente da máscara. Igual o Stallone. Não, então, o Spectrum Man, a produtora não tinha tantos recursos, inclusive, como nós estamos falando, ele parecia que era mais velho que o Ultraman, por exemplo, por falta de recursos mesmo. Então, já na década de 70 ali, a produção dele era muito defasada, mas eu acho que foi uma genialidade do ator que fez o Gore perceber que ele precisava realmente ter mais movimentos. E é algo que quando nós vamos ver depois aí no Super Sentai, os Super Sentai principalmente, eles usam muito essas expressões, mas eles pegaram de outros, já veio de antes, e aí você vê que é muito possivelmente aí do Dr. Gore. Sim. Olha aí, o Alexandre Costa tá falando aqui ao vivo no YouTube que o ator que fazia o Gore também fez o vilão Debonova no Lion Man Branco. Outra série também de qualidade maravilinda, né? Ele deixou de ser um macaco, um símio de cara estática pra ser um boneco de pelúcia com o zíper aparecendo. Falando em zíper aparecendo, o Spectrum meio o zíper aparecendo. Ia nas costas do Spectrum, hein? Eu não vi o zíper, você acredita? Eu vi, não, aparecia, cara, tava lá. Você não podia não ver o freixo, é claro, né? O trocinho de puxar. Mas tava nítida a linha nas costas do sujeito do zíper, cara. Puta, o Nerdmaster falou freixo é claro. Só minha mãe de 80 anos, né? Fala isso ainda. Fazer o quê? Mas vá. Ai, cara, isso não só no Spectrum, não. Os monstros também, cara. Tava óbvio a expressão de monstro de borracha dos monstros do Spectrum, cara. Puta que pariu. Cara, mas tem uma coisa assim que eu posso falar assim. Eu lembro um pouco mais do Ultra Seven. Eu não lembro tanto do primeiro Ultraman. Mas em termos de história, tem as histórias do Spectrum, por exemplo, tem muitas que eram... Eu achava muito legal. Porque quando ele falava de poluição, ele não falava só da poluição ambiental. Ambiental, vou falar assim, poluição ecológica. Por exemplo, tem um episódio que é um episódio clássico, que é o do menino que fica em coma porque foi atropelado, que fica com ódio de carros. Né? Que aí vira o monstro semáforo. Sim, cara, a gente fala desses episódios depois, mas sim. As histórias do Spectrum Man, cara, era se tinha uma coisa, pelo menos, de qualidade no Spectrum Man, era o teor das histórias, cara. O teor das histórias era quase surreal, cara. Era muito, muito bom mesmo. É aquele negócio, a qualidade dos defeitos especiais era uma merda, mas as histórias salvavam bonito esse seriado. Sim, eles compensavam a precariedade de recursos visuais com roteiros mais interessantes, cara. Era muito bom, era o que cativava na série mesmo. Muito bem. Aproveitando que você tá nessa, meu... Fala, mal. Eu não reassisti agora o Ultraman, agora, esses tempos, né? Faz tempo. Mas eu achei as histórias bem mais com conteúdo do que do Ultraman. O Ultraman parece que era só o vilão da semana, esse daí não. Uma coisa que eu acho que corrobora com isso é que só tem um episódio da temporada toda que é único. Todos os outros é parte 1 e parte 2. Então eles tinham mais tempo de história para poder desenvolver os personagens e a história propriamente dita. Então, para mim, isso é que matava a pau. Pensador, meu amor, por favor, já que estamos falando de Dr. Gori, fale, por favor, de Carras, o querido macaco maluco. Ah, cara, o Karas era de longe, eu era, rivalizava com o Dr. Gore, assim, porque enquanto o Dr. Gore era o latifundiário que ficava sentado dando ordens, o Karas era o bucha que ia lá enfrentar as paradas. Era o jagunço, era o trapizomba. Exatamente. O Karas era o assistente do Dr. Gore, né? Ele era um outro simiano, além de exímio lutador, perito em várias formas de artes simianas, das quais eu não conheço nenhuma, mas eu juro que existem. É bater no peito e sentar porrada. Isso, exatamente. Não, não, mas calma. Mas eu acho que vale a pena a gente mencionar que aquela situação que era pra nós, assim, era meio Scooby-Doo, dele colocar simplesmente um chapéu e um sobretudo e se esconder. Sim. Na multidão. Isso acontecia nos desenhos com o Scooby-Doo. O Scooby-Doo, ele é um cachorro, é um dog alemão, um cão dinamarquês, né, o dele. Mas enfim, ele se escondia entre os humanos e ninguém percebia. Ele se escondia na estátua, vestido de mulher, ninguém percebia que era um cachorro. E a mesma coisa com o cara. Por isso. Então ele é o mestre do disfarce, no mínimo. Sim. Não, por isso. Na própria Marvel, o coisa do Quarteto Fantástico, que parecia um paralelepípedo esfregado em pozinho de fandangos, conseguia botar um sobretudo, um chapéu e óculos escuro e ninguém percebia aquela criatura de 5x5 andando por aí. Então, mas você vai no centro de São Paulo, você vê cada criatura que você finge que não vê também. Não, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. A gente não ia ver. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui, peraí, que até recentemente, com Jezonel, mestre dos disfarces do irmão do Jor-El, o maior mestre de disfarces da história da televisão era Karas, que conseguia se disfarçar com apenas um óculos escuro e um poncho mexicano. Com certeza. Sim. Mas eu falando assim do Pensador, que ele falou do Coisa, eu tentei procurar pra saber quando que o Coisa começou a usar isso, porque o Quarteto Fantástico é de 63. E aí eu pensei, cara, foi quem influenciou quem? Olha. Stan Lee, né? Dificilmente o Jack Kirby teria assistido o Spectreman na época, cara. Não, mas no, não. Poder. Não, mas ó, a gente fala isso, mas, por exemplo, o Homem de Ferro é baseado no Tetsujin. Sim. No Tetsujin, que era o Homem de Ferro 28. Isso, sim. Cara. Isso, sim. Muitas coisas a gente acha que não tem nada a ver, quando a gente vai pesquisar, descobre um monte de coisa. Por exemplo, tem um livro lá do Tropas Estelares que saiu Gundam, saiu um monte de Tokusatsu, saiu mais uma cacetada de coisas, saiu StarCraft, saiu um monte de coisa. E assim, é um negócio de 59. Então, é bom a gente ver e não ver com esse, tipo, achando que o cara não conhecia. Às vezes o cara conhecia e usou de inspiração, sim. Olha, sim, pode ser. Segundo esta afirmação, então nós podemos definir também que Ed Wood é o verdadeiro responsável pelo Quarteto Fantástico. Também. Sim, muito possivelmente. Não, o como é que se fala? O próprio Stan Lee falava que ele, se você olhar, é que é difícil às vezes você achar as entrevistas mais antigas, que elas estavam em papel, em jornal, e nem todas foram digitalizadas. Mas muita coisa ele falou sobre a origem de cada um dos personagens, etc. E vários, ele colocou, inclusive, coisas assim de onde ele pegou certas inspirações do Homem-Aranha, do próprio Hulk, do Hulk, por exemplo. Isso aí dá pra levantar, sim. Sim. Então, mas tá. De qualquer maneira, sobre o fato do cara ser o mestre do disfarce, na minha inocência de criança assistindo o Spectreman, eu nem me incomodava tanto ninguém perceber aquele gorila gigante de poncho e óculos escuros. O que me incomodava era como é que ninguém ficava assustado com o poncho, porque ele era a única pessoa do Japão usando poncho. Eu vou te explicar o porquê, peraí. Tem uma frase que explica isso. Veja bem, Japão. É, tá certo. Né? E você tem que entender que é pior, é Japão na década de 70. Não, é verdade. Então, né, fazer o quê? Isso acontece. O Nerdmaster, em defesa do Karas, eu tive um amigo que ele fez uma férias no Japão, e ele falou que no metrô japonês entrou um cara totalmente zoado, cheio de coisa, tipo, daqueles... devia ser otaku, porque eu não conheci, enfim. Era todo pedido? Todo cabelo verde, não sei o que, não sei o que. Não, mas, enfim, tem o cabelo todo espalhafatoso, não sei o que. Ele sentou no trem, todos os japoneses... Ele falou assim, ele ficou assustado, ele me contando isso em 90 e pouco, que ele ficou assustado porque pro japonês é como se aquele cara não estivesse lá. E ele não conseguia olhar, porque o cara cheio de neon e tudo, e todo espalhafatoso lá. Ele não conseguia parar de olhar para a pessoa, e para os japoneses é como se ele não existisse, sabe? É por isso que então... eu digo, veja bem, Japão. Pois é, o segundo país formado de duas sílabas que todo mundo gosta de comer, né? O primeiro é Cuba. Bread. Tá bom. Mamondes, fala para gente sobre o Spectraman, faz favor. Vamos lá, então. O Spectraman, ele é um androide que foi enviado à Terra pelos mestres dominantes, né? Uhum. Que é aquela raça alienígena de Nebula 71. E que a nave espacial dele, eu concordo, parecia um Pogobols. Um não, dois. Dois Pogobols, um colado Pogobols. No outro. Exatamente, o Pogobol da frente e o Pogobol de trás. É praticamente uma moto Pogobol. E ele, aqui é interessante, no Brasil ele recebeu o nome de Kenji, mas ele no original tem outro nome, tem um outro nome japonês lá. E ele é bem interessante, eu reassisti o episódio 1 e 2 pra ajudar na pauta, e é como ele chega lá e fala, ô, galera, a galera aqui da antipoluição, eu vou ajudar vocês, e os caras, ô, onde é que você surgiu? Não, tô aqui pra ajudar vocês, vamos... E, tipo, tudo bem. Cara, o cara chegou pra trabalhar, não cobra salário, não quer... É o empregado perfeito. Não mostra carteira de trabalho, nada, né? Exatamente. Ele chega pra trabalhar na maior e começa a trabalhar com os caras sem receber, mano. Oh. No original japonês, o Kenji era Joji Gamou. Sim, verdade. Obrigado. E provavelmente não foi usado esse nome por causa do Gamou, né? Gamou com quem? Tá apaixonada, Santa? Não, e Joji não era um nome japonês comum aqui, né? Então, pode ser por isso. Também. Bora lá. Aí, o que que acontece? Mal, por favor, nos conte quem são a divisão... Como é que é o negócio? O nome do negócio? Divisão de Pesquisa e Controle de Poluição. É a equipe de cientistas e investigadores humanos que ajudam o Spectraman, né? Trabalho com ele, para ele, né? A combater os ataques dos monstros do Dr. Gore. Quer dizer, eles não combatem a poluição, eles combatem os monstros, né? É que, na verdade, historicamente, o Japão ficou proibido por um pacto pós-Segunda Guerra, eles não podem ter forças armadas. Não acho que está para ser revogado isso agora, ou foi revogado, alguma coisa assim, mas é recente. Então, assim, a forma de colocar essa força bélica era uma maneira de colocar uma força bélica que não fosse falada explicitamente que era uma força armada, né? Não, mas, o pensador, na verdade, o que eu... Do tratado japonês, efetivamente, é assim, eles podem ter forças armadas de defesa, mas eles não podem dar... Eles não podem ter nem ordens de ataque, nem de defesa. Eles não podem fazer aviões. Por conta disso, até, o Japão se especializou em fazer interior de aeronaves. No mundo, eles que fornecem para praticamente todos os Airbus, a própria... Agora eu esqueci o nome da outra concorrente da Airbus que estava querendo comprar a Embraer. Mas eles fazem os bancos todinhos. Eles fazem todo aquele interior da aeronave porque eles não podiam fazer asa, não podem fazer motor, não podem fazer porcaria nenhuma. Eu acho que eles podem. Eles fizeram uma variante do F-16 lá. O quê? Não, mas eles não podem fabricar. Não pode. Isso aí eu tive até que estudar isso, cara. Por conta da guerra. Tanto que eles não podem nem ter porta-aviões. Eles têm um porta-helicópteros que, na verdade, dá pra converter como se... tipo, só pintando as coisas dá pra converter num porta-aviões, mas eles não têm porta-aviões oficialmente. Eles encomendaram o F-35, mas uma coisa que eu queria... não sei como é que vai ser. Mas ó, uma coisa que é interessante. Pense o seguinte, eles formaram uma divisão de pesquisa e controle da poluição, né? Eles já tinham isso efetivamente a partir de 67, Que era o tempo que aqui, eu sou de Santos, perto de Cubatão, onde tava tendo aquelas chuvas ácidas em Cubatão por causa da poluição. E os caras já pensavam em controle de poluição naquela época. E aqui, cara, a galera tava tocando foda-se, vamos poluir mesmo, que como é que se fala? Chamavam isso de urbanização. Não era urbanização, era progresso. Chamava essa poluição com chuva ácida, matando gente e nascendo criança deformada de progresso aqui no Brasil. É pra você ver a diferença de mentalidade, né? Ele tava falando uma coisa muito interessante, que os prédios que eram... Porque assim, como todo não, o Japão, Sato, eles destruíram metade de Tóquio todo episódio. Os construtores civis construção civil é com certeza a coisa mais rápida e eficiente do Japão. Exatamente. E é um país que não tem companhia de seguros, porque todas faliram. Mas então, ele estava falando que os prédios eles eram feitos de porcelana barata, o que eu achei interessante, porque porcelana deixa farpas e tudo mais, e pode ficar cortante, que eu, quando moleque assistindo, eu achava que era gesso, ou sei lá, um papelão estranho. Parecia ser gesso, mas eram, né, feitos de porcelana. Então tá. Então, Lamal, quem são os componentes da maravilhosa divisão de pesquisa e controle de poluição? Você tem um chefe que é o Kurata, aí tem os outros participantes, o Oda, o Kato, o Wada e a Mini, que não é a ratinha da Disney. Não tem nada a ver. É claro que esses nomes, no caso, são os nomes que botaram aqui no Brasil, que lá o Ota era o Toshio Arito, o Kato era o Shinkishigaga, o Wada era o Kojiota. Peraí, fala esse nome de novo, por favor. Shinkishikaga. É o Shinkishikaga. Ah, tá, desculpa. Só pra, só pra deixar claro aqui. Não é à toa que trocaram o nome. O Wada era o Kojiota, que é o idiota, né? E a Mini era Rie Edo. Rie Endo. Ai, ai, ai. Então tá bom. Isso me lembra quando teve o Samurai Jack, que o monstro, o demônio, o ditador lá, que ele perseguia a série inteira, que o nome original dele é Aku. É Aku. E foi tracado pra Abu. É lógico que é Aku. Você não sabia que era Aku? Mas é Aku mesmo. Não, mas gente... Foi o pessoal de Star Wars que deu o nome aí também? Não, era esse aí. Não, não, não. Não, não, mas olha que pode até ter sido, sim, obra do famoso brasileiro da Lucasfilmes, mas não é o caso, não. Mas uma coisa assim que pega muito, por exemplo, se a gente não traduziu, ó, se o Dokusai do Jiraiya não alterar o nome, cara, pô, dava pra ter lançado com o nome original, cara. É, seja, mas vamos lá. Aí, senhoras e senhoritos, queridos ouvintes do Paranerdia, preparem-se para a maior, mais comprida e mais sem sentido lista de poderes de um super-herói que você já ouviu na sua vida. Porque eu fui pesquisar esta bagaça no Wikipedia e tem quase 2 páginas de explicação dos poderes do Spectreman no seriado, cara. Só para vocês saberem, tem o Spectre Flash, o Spectre Flash Double, que mais? O Shuriken, o Spectre Blades, Spectre Sword and Shield, Spectre Gun e Spectre Freezer. Esses são os principais, tá? Cara, Spectre Freezer. Spectre Freezer. É pra manter a cerveja gelada. Na cabeça do mundo. Não, é pra manter a cerveja gelada, senão é sacanagem, não, né, porra? Cara, o Spectre Paro Cross também temos aqui que, mano, é muito... Eu falei, isso aqui é pra passar o Batman. Não, acho então... É, Batman, é o que eu tô falando, eu esses maiores, são os poderes. Maior quantidade de objetos, exato. Né? Esses são os poderes. Na faixa do ataque, poderes, técnicas ou equipamentos, aí é que é a festa do crioulo doido, né? Porque tem o Spectro Luzes ou Spectro Visão, Spectre Smoke, que é fumaça, Spectre Shock, Spectre Glue, Spectre, Spectrecola. Spectrecola. Spectrecola. Mas meu brinquedo cobrou. Meu brinquedo quebrou. Spectre Man, usa Spectre Glue aqui. Não, tem o Spectro WD, que é o Spectro Lubricant Injector. Olha que sensacional. Spectre, é o WD, cara. E continua com o Spectre Fire Extinguisher, Spectre Combine Flash, Spectre Flying Crash, Spectre Sonar, Spectre Atomic Crash, Energy Timer, Spectre Flying Kick, Spectre Stroke Scissors, Spectre Real, Spectre Rival Tage, Spectre Fast Cutler, Spectre Brightness, Spectre Power Kick, Spectre Jump Reverse, Spectre Space Fly. Ai, caralho, não acaba essa merda. Spectre Earthstopping, Spectre Power Punch, Spectre Power Air Punch, Spectre Her, Spectre Power Thrill, Spectre Paralyze, Spectre Flying Spin, Spectre Titanic Threads, Spectre Shuriken Tumble, Energy Charger, Spectre Flying Interceptor, Spectre Repair Chamber, Spectre Defense. Ai, caralho, Spectre Drill, que é a broca, Spectre Strike Bladers, Spectre Samplers, Spectre Lubrificante também conhecido, também conhecido como Spectre KY. Eu falei mais leve, eu falei que era WD, cara, mas cai daí. Ele quer fuder com os monstros, então tem que ser KY. Nada mais justo. Spectre Surprise Attack, Spectre Underground Attack, ainda tem, calma, não acaba ainda não. Spectre Slide Show Screen. Spectre... É o PowerPoint! Spectre PowerPoint! Spectre PowerPoint! Spectre Galaxy GPS. Spectre também conhecido como Spectre Waze. Waze é o Spectre. My equipe play very nice. The first time Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle. Spectre Fatal Flash. E finalmente, mas vamos pra acabar, o Spectre Shooting Range. Ai, caralho, que coisa alguém horrível. Alguém coloca a voz do Dr. Glory no GPS, no Waze. Aproveita que você liga lá. Dele, aproveita que o Carlos Saido ainda tá vivo, né? Dá pra pedir ainda pra ele fazer isso. Eita. Já pensou ele falando assim? Aí quando você chega no seu objetivo, ele... O meu objetivo é a conquista! Eu pagaria pra isso. Cara, se tivesse um Waze com a voz do Dr. Gore, ia ser foda, cara. Que ele ia vir em Libras também, por causa do gestinho. É, isso é que é sacanagem, gente. Só ia ter a voz, não ia ter o gestual. Vire à direita. Não, assim, ó. Ó, o pensador, aquele... Vire à direita. Caras, que ele vai fazendo gesto no meio. Aí se você rasga, ele fala, ó, errou. Então tá, olha só. É uma passada rápida de volta lá pra cima pros poderes do Spectre Man, né? Não vou falar de toda essa paragalhada que a gente falou, não. Ouvinte, não, vai até tá porque, link, né? De mais rapidinho. Tá o link do Wikipedia do Spectre Man aqui, que é a fonte que eu usei pra ter essa história. Então você vai lá e lê toda essa merda que tá escrita lá. A gente vai ficar só nos poderes, só pra não. Vou ficar 2 horas aqui falando só da porra dos equipamentos do Spectre Man, né? Pelo amor de Deus. Até porque tem coisa assim que eles só deram uma forçada assim pra tentar dizer que era mais um. Por exemplo, você tem o Spectre Shuriken, que ele jogava as famosas estrelinhas ninja. E aí mais pra baixo você tem o Spectre Shuriken Tumble, que é o mesmo golpe, só com ele dando uma cambalhota enquanto ele joga. Você, porra! Não, né, velho? Então tem em primeiro lugar o Spectre Flash, ataque, né? Tem o Spectre Flash, que é a porra do golpe finalizador dele, né? Que é o só golpe podia que vai ter matar esse daí, acabou, use, acabou, né? Né? que nada mais era que a porra do raio que ele dispara das mãos, né? Que igual qualquer coisa com qualquer semelhança com o Ultraman não é mera coincidência, né? Muito bem. O Flash Double, que no caso é a mesma porra, só que com as duas mãos disparando ao mesmo tempo, o que é completamente inútil nesse caso. Agora, os shurikens, cara, os shurikens do Spectreman era uma coisa tão medrosa, cara, tão medonha. Nossa, tão cara, espalhafatosa, que era a porra de um solzinho com os... Com as pontas do sol viradas, né? Como se fosse uma serra, como se fosse um... Isso. Aí o cara jogar... Eu lembro nitidamente dele jogar a porra naquele monstro cérebro, que era um isso. Parecia um pepino gigante com um olho no meio. Ai, cara, e eles tacando a porra dos shurikens. Que o shuriken, em primeiro lugar, que não são shuriken de verdade, né? São trocinhos de plástico vagabundo. Era uma cena ele tacando, corta a cena, e na outra cena os troços já fincados na cara do monstro. O monstro, ai, doeu, tá doendo, ai, cara. Era sempre assim quando ele jogava o shuriken. Uma cena, o Spider-Man, ha, ha, ha, ha. E na outra cena, os monstros já com os troços, já na cara, fazendo xilique, cara. Pelo amor de Deus. Eita, nós. As Spectre Blades, no caso, eram lâminas que estavam no antebraço, né? Ele tinha como se fosse uma lapela ali na porra. Um parangolézinho. Era tipo aqueles espinhos na luva do Batman. É isso. É tipo aqueles negocinho do Batman no antebraço, isso. Só que eles ficavam mais duros e ele ficava fazendo... golpe de cotovelo na cara dos monstros pra poder acertar. Nerdmaster, aquela esse arma. É outro, vou falar assim, esse é outro equipamento que eu vi depois, essa é a série mais antiga que eu vejo usar isso. Depois eu vi que várias copiaram, né? Várias copiaram, inclusive... Kamen Rider copiou isso pra caralho. Não, Power Rangers, ou o próprio Metalder. É que Metalder copiou isso do Kikaider, mas bem nítido essa cópia, né? Pô, esse negócio funcionou, vamos lá. O troço era Mambembe, mas ele gerou, vamos assim dizer, clichês pra caralho pros séries dos Tokusatsu em geral, cara. Pelo amor de Deus. Vamos falar a verdade aqui, né? Ó, eu acho que ele tá no nível já daquele Homem-Aranha japonês, cara. Fale mal de Suparo do Man, hein? Absurdo de falar mal de Suparo do Man. Não tô falando mal. O que eu tô querendo dizer é só o seguinte. O nível de ele... Muitas ideias foram testadas e dá pra ver que muita coisa foi reutilizada depois. Mas a série em si, né, não virou uma franquia, etc. Ela parou nessa única série. Você vê que muita coisa dela, talvez até por falta de dinheiro para continuar, mas que muita coisa dela foi reutilizada, que é muito legal. Uhum. Aí temos a Spectre Sword and Shield, que era porra de um escudo e uma espada. Só apareceu em um episódio. Os caras mandaram: ô, Dominante, manda o escudo e a espada. Tá, toma o escudo e a espada. Oi, tô usando o escudo e a espada, legal. Aí no episódio seguinte, que escudo e espada? Não tem, não. Naquela época se vendia os hominhos, as figurinhas com os acessórios? Cara, eu não duvido. Mas eu não duvido nada que tenha os hominhos. Pode ter sido por isso. Né? Aí tem a Spectre Gun, que é uma arma, era literalmente um revólver, era um 38. O Spectreman ganhava um 38ão dos dominantes pra usar, que ele só usou também num episódio, que era numa espécie de duelo entre ele e um monstro, que o monstro era tipo um monstro cowboy, um monstro do faroeste americano. Aí que usava poncho. É, né? Usava poncho esse também. Eu vou querer ver esse episódio de novo. Viu? Acho que foi dele que o Caras pegou o poncho, inclusive. Ele deve ter pegado emprestado o poncho dele. Ou ele emprestou o poncho pro cara também, não sei. Acho que ele emprestou, né? É, eu também acho. E finalmente aquele bendito do Spectre Freezer, né? Que é a geladeira pra ele manter o chopp gelado. Não, é pra fazer, na verdade, um raio congelante pra manter o monstro parado. Ele usou em maravilhosos dois episódios. é o problema de ter tanto poder diferente que tu acaba tendo que superestimar esses poderes. Eles só podem ser usados uma vez. Mas é, uma técnica proibida que eu só posso usar uma única vez. Era a dádiva dos ninjas. Né? O próprio Spectre Flash, era a arma mais potente dele, destruiu o monstro com um golpe só. Se ele fosse um cara mais proativo, ele começava com essa e não ia precisar mais nada. Aí ia tomar uma cerveja. Não. O Spectre Flash, meu filho, é o Fatality. Você não pode dar o Fatality no começo da luta. Você tem que primeiro enfraquecer o adversário pra depois soltar o Fatality. Já parece que nunca jogou videogame na vida, pensador? Porra! Tá certo. Ai, vamos falar bom, então agora... Vamos ter episódio também, né? É, né? Vamos falar agora sobre episódios e cenas marcantes do seriado, cara. A primeira que todo mundo aqui quer falar, né? Eu vou até bater um par o ímpar agora aqui pra ver quem é que vai falar essa frase. Pensador, fala você porque tu tem a voz mais bonita. Qual é teu objetivo? Meu objetivo é a conquista! Aí tem que falar mais duas vezes, Jorge, você replica, aí bota mais... Cara, a cena do final do Spectre Man, a morte do Dr. Gore, cara, é de uma surrealidade tão grande, cara, que vê um monólogo do vilão dizendo: ah, eu sempre fiz o mal para o mundo, mas ninguém reconhecia o meu mal, o bem é logo esquecido, o mal... nunca é admirado. Puta que pariu, cara. Foi uma coisa de maluco. É o Spectre Man no canto, né? O Gore tá no alto da porra de um precipício. Desculpa. A morte dele é... Ele pula da ribanceira e explode. Isso é a morte dele. Uma ribanceira. Ele não tá na mina dos Power Rangers, não? Eu acho que é a pedreira da Toei. Se não é, é perto. É perto, né? Porque não deve ter só uma pedreira em Tóquio, não, né? Mas, mesmo assim, aquela pedreira pode ser mesmo por quê? Porque... em 71 ela devia estar bem no início, porque você vê que ela está muito preservada mesmo, era para ser uma mina em início mesmo, e aquela mina, enfim, tá ativa até hoje, né? Então pode ser mesmo, será que tem em algum lugar isso aí? Não, cara, se for também, não faz diferença, sério, não faz diferença. Mas aí que tá, lá o Dr. Gore no alto da ribanceira, do lado da arvorezinha, Spectre Man tá na parte de baixo da ribanceira, né? Não, Gore, não se jogue! Você é um ser brilhante! Pode ajudar a humanidade a defendê-los contra a poluição! O Gore olha pra cara do Spectre Man e fala: ah, faça foder que eu vou ajudar a humanidade. Vai tomar no cu a humanidade. Pra tô quê? Tentando, pra chegar tô tentando destruir vocês há 62 episódios, tu veio me pedir isso no último. Ah, se foder, pô. Tá, depois vocês vão acabar criando os Bolsonaro da vida e outras coisas do gênero. Eu quero mais que a humanidade vá pra puta que o pariu. Não com essas palavras, né? Mas, cara... Teria ficado muito mais legal assim. Não teria ficado muito melhor, cara? Tem que alguém fazer uma redublagem à La Feira da Fruta com esse último maravilhoso episódio, cara. Ai, cara, e essa obviamente é a cena que todo mundo reprisa quando vai falar de Spectre Man. Eu mesmo, quando lancei o meu, a nerdice do Nerdmaster, meu vídeo sobre Spectre Man, eu óbvio que eu repassei a porra da cena inteira do meu objetivo é a conquista. Porque, cara, não dá pra falar de Spectre Man sem falar de duas coisas: o meu objetivo é a conquista e a porra da abertura do Spectre Man grudenta para um caralho que a gente assistia e ouvia em looping mil vezes, cara. Era muito boa. Pô, era heavy metal aquela música, cara. A Loudness, banda clássica do Japão, cara. Regravou a abertura do Spectre Man. Aquela música era foda, cara. E se tu for ver a abertura original, que é aquela... Pam, pam, pam, param, paranana, pam, pam, pam, param, pam, pam. Cara, não tem nada a ver com a música americana. É a música americana é que é... Essa original. Né? A música americana é a que a gente adora, que Jorge, obviamente, colocou no início da abertura do Paranerdia, e que o Jorge vai me fazer o favor agora de botar inteira aí. Toca, Jorge! Vamos partir daí. Cara, que essa música é maravilhosa, cara. Foi essa música, com certeza, que chamou a atenção da galera aqui no Brasil pro Spectrum Man, porque, cara, não foi a qualidade de som e imagem do seriado que ganhou a galera, né? Fora as histórias... Assim como o Thundercats, o que valia mais, o que chamava mais atenção era a abertura. Abertura e a história, né? As histórias Sim, claro. Eram sensacionais. Falando nas histórias, eu quero deixar aqui um dos episódios que eu mais gostei de Spectrum Man, que é um que se chama O Preço do Gênio. Episódios... Eu chorei! Episódios... Eu vi vendo esse episódio ontem. Isso. Olha. São os episódios, se eu não me engano, 56 e 57, mas eu posso estar viajando legal na maionese. A história, a premissa básica é: cientistas humanos inventam um soro miraculoso para dar super inteligência para as pessoas, testam num cachorro, o cachorro faz contas de equação de segundo grau, ó, viu? E aí um rapazola, entregador de comida de restaurante com sérios problemas de cognitivos, para não dizer que ele era retardado mesmo, e no episódio eles chamavam ele de retardado, então não estou eu falando nada demais. Ele também se candidatou para ser cobaia nessa experiência, ficou inteligente ao nível Einstein de inteligência, só que como sempre na vida tinha que dar merda em algum momento, e essa porra desse soro tanto fez o cachorro virar um monstro gigante, como também fez o rapazola virar um monstro gigante que o Spectrum Man infelizmente teve que matar, que não tinha como fazer sobreviver. Reverter. Cara. Mas isso aí é a verdade nua e crua, cara. Diria até que é uma crítica social foda. Afinal de contas, todo mundo sabe que quando você fica inteligente demais, você vira um monstro imparável. Tá aí o Olavo de Carvalho que não me deixa negar. Mas isso daí não foi por conta do Dr. God? O soro não ia fazer isso. Não. O Dr. God que fez, não foi? Não. Na verdade, esse é um dos poucos episódios que o Gore nem aparece, cara. Aparece, exatamente. Ele coloca um negocinho no pescoço do cientista. Mas o soro em si já tava pra dar errado de qualquer maneira, cara. Era pra dar merda de qualquer forma. Porque como o pensador falou, ninguém pode ser tão inteligente assim sem dar merda. Então, acabou sendo isso. E tu, Malzinho, que episódio você gostaria de chamar a atenção pra galera? Olha, eu assisti também o Vampiro do Espaço. Esse foi é muito foda. Bem legal também. Muito porque bom. Mudou um pouco daquela coisa do... o monstro de sujeira, né? Agora veio um personagem diferente que veio do espaço, né? Pra chupar o sangue primeiro das menininhas, das mocinhas que estavam na rua no meio. Dom Drácula, alguém? Dom Drácula? Olha Drácula, aí. Alguém? E depois veio o O Van Helsing. O policial intergaláctico? Era o Van Helsing dele. Isso. Primeiro veio o vampiro, que aqui no Brasil foi chamado de Vordalak. Aí depois veio o Raiziano, que era o tal do policial galáctico que veio atrás da porra do vampiro. O pessoal acabou morrendo por causa da poluição. Isso. Passagem. A galera, em geral, dos fãs do Spectre Man, consideram esses dois episódios, com a 44 e 45, o Vampiro do Espaço, os melhores episódios do Spectre Man. Eu até que também concordo, mas tem uma ressalva, que ele só não é o melhor episódio porque o Gore não aparece nele. E esse, realmente, o Gore não aparece. Eu revi pra ter certeza. É, eu vou te ser sincero. Aquele episódio que todo mundo fala que é ótimo, mas que ele não aparece também. Aparece pouquinho. É. Então, pois não é. É demérito. Mas eu vou falar a real pra vocês, não tá nem listado, mas pra mim até por... Primeiro porque ele me deu uma epifania, e segundo porque eu achei ele muito, muito dramático, foi o episódio antes do fechamento da série, que é o episódio em que o Karas morre. Desculpa pelo spoiler, sim, de 40 anos, sim, aí, tá, galera? O Gore transforma o Karas num gorilão gigante, não, não é, né? Não. Não? Era o Gore faz uma aliança com um outro ser, um outro vilão espacial, que tinha uma espada, tipo um florete, e quando ele matava alguma pessoa com aquele florete, ele tirava o sangue, fazia um experimento e transformava aquela pessoa, aquele cadáver, num monstro gigante. E então, logo que ele encontra com o Gore e o Karas, ele oferece essa aliança. O Gore fica extremamente cético disso, porque afinal de contas, se ele, o Supremo Dr. Gore, não conseguiu dominar o mundo até ali, não era um Zé Bunda com uma espadinha até ali que ia conseguir. Então ele imediatamente mata o Karas com a espada, ao que o Gore grita, feito um chimpanzé desesperado, que me levou a crer, onde me deu a epifania de que aquele tempo todo o Gore e o Karas eram um casal, isso era inegável. Não! Pelo jeito. Jura? Jura que você nunca tinha percebido a amizade com o Gore? Eu era criança quando eu percebi isso, cara. Pô, eu era inocente. Porra, pensador, qual é, cara? E aí o Karas vira um monstro gigante, e o Spectre Man mata o Karas, o que deixa o Gore sozinho pra ter a conclusão da série, na qual tanto o Gore se mata pra não nem ser preso, nem sucumbir à humilhação de ajudar a espécie humana a se livrar da poluição, mas o Spectre Man também tinha ficado tão ferido da luta que ele não poderia voltar a ser humano. Se ele voltasse a ser humano, ele nunca mais poderia ser Spectre Man. Então, depois de presenciar o pulo do Dr. Gore da ribanceira, ele viaja para o espaço para nunca mais ser visto e abandona o planeta Terra, né? Sim, e é legal aquele final do Gore com uma rainha louca, sabe? Ah, eu quero que tudo se lá... Justamente, ganha outro tom se você pensar que o Karas efetivamente era o amor da vida do Gore e que acabou tudo ali, né? É, exatamente, com certeza. Acabou. Cara, você... Obrigado por destruir minha infância, mas... 40 anos depois, obrigado por destruir minha infância. Vá, Balmonde, vá. Pode sair do psicólogo agora. Desde o começo... Não, tudo bem que quando eu assisti o Spectre Man aqui no Brasil, eu já não era criança, né? Eu já tava lá pelos meus 14 para 15 anos, então, cara, dava pra ver a afetação do Gore de longe, cara. Aquela roupinha rosa nunca me enganou, cara. Não, aquela roupinha rosa nunca me enganou, cara. E, Palmontes, eu acho que você há de convir comigo que um dos seus episódios favoritos é o Vingador, né? Episódios 23 e 24, que é aquele do garotinho que teve o pai assassinado num acidente de trânsito, ficou puto. O Gore aproveitou o desenho do moleque e transformou no monstro semáforo, né? É um dos monstros... Cara, é um dos monstros mais malucos que tem na porra. Aliás, isso aqui já vale uma ressalva, já vale um pontinho, assim, um a mais, um plus... O design de monstro mais feio, um atrás do outro, cara, monstro barata, monstro rato de duas cabeças ainda por cima. Puta que pariu, era cada monstro mais feio que o outro. Eita caralho. Mas pelo menos o monstro semáforo, se tivesse prestes a ser destruído, podia ficar vermelho e dizer pare! Não, mas olha, eu acho que o design esse é o episódio que eu vou Brasil, aqui em Itu, né? Tirou então, a ideia daí, né? Ó, sendo muito honesto, é um dos episódios que eu não precisei reassistir porque eu sei de cabeça. Sim. Né? Então, nesse sentido de que realmente ficou marcado pra mim, o resumo de Spectreman pra mim foi esse episódio, porque ele se toca da questão e é um dos monstros que ele não mata. O monstro, sim, no final das contas, quando a criança vai despertar, ele começa a mudar de cor, né? Ele vai apagando, aí no final é a luz do semáforo se apagando, que é quando o menino volta, se acorda. Então, é um dos episódios que eu acho mais sensacionais, até pelo desfecho, porque não é simplesmente você matar o monstro, a questão do monstro é a raiva da criança. Sim. E isso é algo que... Vou falar assim, tudo bem, Tokusatsu em geral é palhaçada, é farofa, etc. Mas tem umas horas que os caras fazem uns episódios, fazem alguma coisa pra você pensar, e eu acho que é isso que são as pérolas aí, sim, que você salva aí dentro, né? Olha só, o Alexandre Costa tá falando aqui duas coisas. Ele fala uma, que o episódio com o Meteoro é muito bom, eu não lembro desse, vê se vocês lembram. E dois, que o Caras morre em definitivo no episódio 63, quando o Gore transfere para ele os reflexos de um boxeador pro Caras confrontar o Spectreman. Olha aí, a gente tava falando do Mohamed Ali e Godzilla antes do episódio começar. É muito bom, cara, é muito bom mesmo. Bom, e o Caras, claro, ele faz... Ele, além de fazer, como é que se fala, paródias do Planeta dos Macacos, faz paródias do Godzilla. É o Caras que faz... Godzilla, do King Kong. Ele, sim, faz paródias do King Kong. O Caras, então, batendo o tambor no peito, no alto do prédio, é totalmente King Kong, cara. Pelo amor de, sim, Deus. Porra. Oh. Cara, é muito legal, cara. Possivelmente, assim como minhas filhas, que eu tentei fazer assistir Spectreman, Ultraman, elas só deram risada, assim, elas não foram conquistadas pelo negócio. Hoje em dia, possivelmente para alguém mais novo, assim, não tem mais aquela pegada, assim, a magia que tinha quando a gente só tinha isso para assistir na televisão e não existia, verdade, internet no Brasil. Verdade. Mas assim, mas é muito legal ainda, assim, pela criatividade deles, eu acho que é uma série válida eternamente, muito bom. Eu acho que agora que meu filho tem lá os seus 14, 15 anos, eu acho que já dá para ele assistir o Spectreman vendo as nuances por trás do seriado. Ele gosta de seriados Tokusatsu em geral. Ele, inclusive, recentemente viu Jiraiya comigo e adorou Jiraiya. Então, de repente, ele pode apreciar Spectreman com o carinho que eu gosto, né? Aqui no Brasil... Oi, fala. Fala. Não, pode falar. Aqui no Brasil, o Spectreman foi lançado em DVD, num box que, infelizmente, não está mais à venda em lugar nenhum. Tá raro pra caralho, inclusive, pra achar esta porra. Eu, infelizmente, não consegui pegar o meu na época que foi lançado. Gostaria que relançasse, mas eu duvido muito que vão relançar. E se o ouvinte, por acaso, encontrar no Mercado Livre da vida, quiser comprar pra mim, eu tô aceitando, tá? Não vou dizer nada, não, mas eu tô aceitando quem quiser comprar pra mim, tá? Então, lá, senhores... considerações finais desta brincadeira maravilhosa que foi falar deste seriado maravilhindo. Pensador Louco, o que você mais gostava de Spectreman? E dê seus comentários finais e o seu jabazex, obviamente, para aquele nosso maravilhoso teatrinho escuro. Pô, eu não tenho... É muito difícil falar de um seriado que eu acompanhei, assim, quando moleque mesmo, assim, com 10 anos, 9 anos e tal, porque era uma coisa que me ajudou a... Como eu falei agora há pouco, né? Não tinha internet, a gente não tinha muita opção do que assistir na televisão, então, não que eu fosse obrigado a assistir e tenha gostado porque eu não tinha mais nada pra ver, mas ele era um seriado criativo. Mesmo quando moleque, você dava risada de ver que os monstros eram mal feitos, mas a gente não se importava, porque as histórias eram empolgantes. as lutas dentro dos defeitos especiais eram legais, e de maneira geral eu acho que tem muita coisa ainda feita hoje em dia com milhões e milhões de efeitos especiais que não passam, às vezes, a mensagem humana, a conexão com os personagens que um vilão como o Dr. Gore passava, mesmo não conseguindo mexer lábios, pálpebra. Então, assim, foi um seriado muito legal. Acho que foi até hoje o único tokusatsu que eu vi até o fim, vi todos os episódios, vi o final dele acontecer, e isso vai ficar pra sempre na minha memória. E, pô, recomendo muito que vocês assistam ou mostrem para seus filhos, caso tenham assistido, porque mesmo que seja meio camp, meio capenga hoje em dia de ver, ele ainda assim mostra um pedaço de história que merece ser preservada e reassistida sempre, até para ajudar a entender como é que os tokusatsu estão hoje em dia, porque eles vieram todos, de certa forma, dali. E queria muito agradecer a todos aqui presentes nesta live, e agradecer a todo mundo presente nesta sala aqui do StreamYard, e agradecer ao Nerdmaster, esta criatura bonachona maravilhosa que me convidou para participar. E se vocês quiserem conhecer os meus trabalhos na podosfera, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, vocês encontram em bladobladoblado.pensadorlouco.com, falando sobre bandas que você provavelmente não conhece, fazendo audiodramas de contos de artistas e autores e autoras em ascensão, falando sobre filmes às vezes nunca lançados no Brasil ou obscuros demais para serem lembrados, e demais loucuras por aí, e apreciem sem moderação. Tá bem que ele fez essa história do cometo, senão eu ia falar, eu ia brigar muito com ele. Malzinho, Malbirote, querido ouvinte, querida putinha da podosfera brasileira. Uau! Dê seus comentários finais a respeito de Spectrum Man, e se quiser fazer jabá para algum lugar, fica à vontade. Olha, eu fiquei muito contente que você me chamou para falar de Spectrum Man. Eu falava até hoje Spectrum Man, né? Para mim era esse o nome. Foi o último Tokusatsu que eu não consigo falar essa palavra, que eu assisti. Depois já fiquei um pouquinho maior, já fui interessado em outras coisas, com mulheres e tal. Aí não assisti mais, então esse foi o último e marcou bastante. Eu nem lembrava que o meu objetivo da conquista era o último episódio, né? Mas aí ficou marcado pra caramba e foi muito legal. E agradeço de novo por ter participado. Que eu falo, a minha participação em podcast eu conto em décadas, já participei do Papo há 10 anos atrás e agora no Paranerd, né? É o especial de 10 anos de novo, olha aí. Isso. E quem tá quiser, vai no Instagram, Malbiroc lá também. E agora, nessa quarentena, pra não ficar louco, eu tô desenhando personagens de desenho animado e colocando lá pra fazer um... E aí tá desenhando bem para um caralho, cara. Os desenhos que esse menino tá fazendo. Esse menino eu não falo porque eu gosto muito dele, né? Porque ele é velho pra caralho também. Mas os desenhos que esse menino tá fazendo estão deixando todo mundo doido nos grupos de Telegram. Inclusive no grupo do Telegram dos ouvintes do Paranerd. Se você é ouvinte e não faz parte do grupo do Telegram, tome vergonha na porra da sua cara, instala o Telegram na caralha do teu celular e busca lá t.me/paranerdia para entrar no grupo, que tá muito bom, tá? Bamondes, coisinha fofa, maravilhindo, adorador de mecas, fala os seus comentários finais a respeito do Spectraman e Shabá, Jabex, vai lá. Cara, do Spectraman é uma das séries que lembro com carinho. Acho que de uma época que a minha vida era bem mais simples. Eu acho que talvez esse fator nostalgia, né? Quando a gente não tinha ainda o... A gente não percebia, mas na verdade... nós somos os... Na vida real, nós somos os monstros, sabe por quê? Porque tem o Mr. Boleto. E o grande objetivo da sua vida é impedir que o boleto vença. Então... Aqui já venceu, viu? E eles vêm. Eles falou vêm o cara em, que em, recebe em hordas, né? Falou o cara que recebe boleto toda semana por conta da porra dos mecha que ele compra, né? Não, que isso. Eu não recebo boleto toda semana por conta do mecha, vai tudo no cartão. Tá, senta lá, Cláudio. Mas vai lá. Mas enfim, atualmente estou lá no Animesphere como colunista, né? E quando me chamam, quando o Jorge, que aliás é o editor disso aqui, me chama pra gravar. Lavando roluça, tá lavando roupa suja, lavando roupa suja. Não, tá bom. Aí, por enquanto, tô lá no Animesphere e ainda tem uns outros projetos aí que espero que saiam em breve. Tá dependendo aí de conseguir as entrevistas certas e tá pra sair coisa legal. Então, muito obrigado aí mais uma vez, Nerdmaster, pelo convite, né? Por tudo aí e falar dessa série que muito legal. Foi muito legal poder relembrar de todo do Spectrum Man e até dos dubladores, né? Quanto tempo. Sim, sim, muito bem. E eu, queridos ouvintes, já deixei claro em diversas ocasiões, tanto aqui no Paranerdia quanto fora do Paranerdia, que o Spectrum Man é o meu tokusatsu favorito de todos os tempos. Eu já tinha noção de que ele era uma porra tosca, mal feita do caralho, mas eu me divertia tanto com essa porcaria tosca, mas por conta das histórias densas e maravilhosas que esse tokusatsu faz. Se você tiver coragem, ouvinte, eu recomendo, vai no YouTube, digita Spectrum Man, você vai ver uma porrada de canais distribuindo os episódios do Spectrum Man. Assista, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem esses episódios. E mais uma vez, fica por aqui meu desejo para todos vocês de vida longa e próspera. E um agradecimento especial ao meu querido xará, o Alexandre M. Costa, que foi quem sugeriu esta bagaça e está até agora aqui no chat do YouTube, né? No chat da live que a gente está fazendo. Obrigadão, xará. Obrigado por tudo e vida longa e próspera para todo mundo. Valeu. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora a alguns comentários e e-mails dos últimos episódios do Paranerdia. Tivemos bastante comentários e alguns e-mails por conta do Paranerdia de 10 anos e principalmente por conta do último chá dos 5, que foi o presente maravilhoso que o Sr. Vitor Hugo Mota fez em comemoração aos 10 anos do Paranerdia. Vamos lá. O primeiro que nos fez o comentário foi o Sr. Norberto Silva, no episódio 152 dos 10 anos do Paranerdia, e disse o seguinte: 10 anos, caraca, isso sim é ser um herói. Num país que, em raríssimos momentos, pessoas que se dedicam a algo recebem o devido reconhecimento, aqui está o grande Nerdmaster, que não desiste produzindo um conteúdo de qualidade que, assim como eu disse no comentário em áudio, não recebe o que merece. Assim, o Norberto é um dos que mandou mensagem para o episódio 152. Uma nada gigante enfiada no... caraca, tá bom. Brincadeira. O programa ficou excelente e emocionante. Cara, a melhor de todas as participações foi a do escritor Norberto Silva, claro. Nossa, uau! Foi muito legal ver um pouco da história, por trás da história, a emoção dos participantes. Meus parabéns, não só pelo programa, mas principalmente por esses 10 anos, que venham muitos mais 10 anos. Nerdcast para sempre. Não, digo, para Nerd é para sempre. Norberto, eu te amo, mas você é um cretino. Muito obrigado, meu querido. Outro que nos fez o comentário também no episódio de 10 anos do Paranerdia foi o meu xará, o Alexandre Marcos Costa, que diz o seguinte: fala, xará! Fiquei muito feliz com o tema que você escolheu para o meu áudio. Para quem não sabe, eu escolhi o tema de Spectre Man porque o Marcão é o cara dos Tokusatsu antigos. E principalmente, novamente, venho lhe dar os parabéns pelos 10 anos do Paranerdia, um podcast Paranerdia. Obrigado, xará! Também gostei muito da sua participação no recadinho que você mandou. O próximo comentário foi feito pela Madame Thalita no último Chá dos 5. Ela diz o seguinte: pera lá, que caiu uma lágrima no meu cisco, fez falta esta porta. Eu imagino que ela queira dizer que fez falta essa porra desse Chá dos 5, né? Mas tudo bem. Thalita de novo fez outro comentário em seguida: ah, que falta que faz, pagando os 10% do Simão. Então tá pago, Fê, muito obrigado pela sua participação. Outro que fez o comentário também no último Chá dos 5 foi o Sr. Antônio Pereira. Ele diz o seguinte: eu não sei como cheguei aqui, não sei o que estou fazendo aqui e nem sei onde é a saída. Um típico ouvinte do Chá dos 5. Outro que nos fez o comentário foi o querido amigo Chico do Couto, também no último Chá dos 5. Ele falou o seguinte: desculpa não ter agradecido antes por este episódio maravilhoso. Tá perdoado, Chico, não tem problema não. Mais um comentário no último Chá dos 5, dessa vez do senhor Márcio Neves. Ele diz: sacanagem que o próximo Chá dos 5 que sairia, que nunca foi publicado, seria o número 52 que eu participei. Né? A culpa é do seu Vitor Hugo Mota, tá? Mais um comentário também no último Chá dos 5 foi do seu Vinícius Afonso, que diz: já queremos a volta do Chá dos 5. Desculpa, meu querido, mas você vai ficar querendo, porque o Vitor Hugo já falou que não faz mais. Mas tudo bem. Já enche o saco dele, de repente ele faz de novo, sei lá, né? E um último comentário também do último Chá dos 5 foi do seu Radoc Lobo, que participou, inclusive, deste episódio. Foi o seguinte: foi um prazer e uma honra participar desse final de programa. Me diverti muito ouvindo, mas com uma dor no coração. Isso fomos todos nós. Somente eu que fui sacaneado e muito no episódio. Se você ouvinte não ouviu o último Chá dos 5, tá no feed do Paranerd. Procure e ouve. Foi muito divertido. Além desses comentários, eu recebi também, obviamente, mais uma das maravilhosas vídeo-respostas em e-mail do meu queridíssimo Elias Passos Tenório, meu mecenas. E se você quiser saber qual foi a opinião dele a respeito dos 10 anos do Paranerdia, por favor, passem lá no post do episódio que você vai saber, vai ter o link da videoresposta do Elias. Então, comentários e e-mails lidos, vamos agora aos abraços e beijos aos meus queridos mecenas. Um beijão para dona Ana Carolina Martins, outro beijo, um abraço apertado virtual, porque não podemos fazer isso ao vivo, para dona Ana Lúcia Littier, um abraçaço e um aperto na bunda do senhor Arthur Bonifácio, um querido abraço para o meu queridíssimo escritor internacional Daniel Rossi, um abraço também para o Diego Ferreira Veríssimo, um abraço também para meu querido amigo Elias Passos Tenório, para o senhor Emílio da Costa Messi, um abraço também para o Léo Oliveira do Fermata Podcast, um abraço também para Lucas Freitas, outro abraço apertado e também um aperto na bunda do Paulo Roberto Libardi, um abraço também para o senhor Rodrigo Moquepon. Um abraço também com todo carinho para o não governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral. Um abraço e um beijo no Adão e dona Suelen Nastri. Um abraço também para o senhor Tiago Teixeira. E por último, mas não menos importante, um abraço e outro aperto na bunda bem gostoso para o senhor Valdir Fumene Júnior. Muito bem, esses foram os abraços e beijos para os nossos queridos mecenas. E fiquem por aí, até o próximo episódio do Paranerd.